Controle Gol 1804. Pois não. A cidade de 20 à direita, prestar uma formação depois do apelo. Está livre. Desce para 2000 com 1013. Para 2000 com 1804. O rio está a 17 milhas localizado. Ok, aguarde transmissão com torre, rio. Salvador, Juliette, Quebec, pronto para ingresso, Pationa. O portão confirmando o destino? Posição número 3. Autorizado então para o 3. Afirmativo. O 973 passa a Duna, torre agora, 1862 até o Mopouso. 1862, muito obrigado. Torre de Salvador, um bom dia, o Rio 5973, está estabilizado em LS, cruza 2300 pés. Rio 5973, bom dia avistado, confirme o trem checado, o vento é 110 graus com 8 nós, QNH 1013, autorizado pouso na 10. Ok, te chama quando o trem estiver embaixo travado. 08. Embaixo travado, afinal a distância. O rio permanece autorizado pouso, 100 graus com 8 nós. E... Fox, obrigado, bom dia. Bom dia. O 804 já retornou à proa de Pelo, por exemplo, na chegada. Proa de Duna. Positivo. Duno 2000, livre LS, informando estabilizado. O Gol 1995, vetor para o sequenciamento. Curva agora direita na 250, limite é radial 300 de Salvador. Direita 250, limite 320 Salvador, com 995. Positivo. Desça e mantenha 050 em redução para 200. Direita desce para 050, reduz 2009, com 995. A 270, desvio de formação, Gol 995. Livre. Olha. Bom dia, 5808, ali mantém 10. Ali mantém 10, 5808. E o 5973 no solo 33, ao livrar à direita, chame o solo 721 decimal 9, tenha um bom dia. Muito bom dia, livrando 219 e o 5973. P5808, livre decolagem da 10, o vento 110 graus com 8 nós. Autorizado decolagem da 10508. Sim, prossegue Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 5973. Agora está autorizado por voz esquerda na proa de Duna, descida para 3000. Pra de Duna, esquerda 3000, Gol 995. Web 5808 decolou aos 36, controle 1935. Bom voo, bom dia. 1935, boa. Oi, Salvador, muito bom dia. Web 5808. 5808, contato, vigilância. Salvador, bom dia, com 607, centro da Gol. Bom dia, identifique, prossegue via para 2000, ajuste no 013. Via para 2000, centro com 607. Controle 5808 da web, solicita, se possível, para onde eu fito. Autorizado Barbô. Barbô na proa 5808. Atingi 3000, Gol 995. Confirme. Cruzando 3700 pés, Gol 995. Ok, está autorizado DLS, deixa para 2000 pés, informe estabilizado. Pode me atualizar o chame estabilizado, voo 996. Voo no 804, chame torre agora, 18.6. 18.6 no 804. Torre, bom dia, voo no 804, estabilizado, ingresso, chame 0. 804, bom dia, cheque o trem, o QNH 10 no 3, está autorizado o pouso na 10, o vento é 10 graus com 8 nós. Vento no 804. 5808, chame Recife, 12511. 251, boa. Gol no 995, reduzindo para aproximação, chame torre, 18612. 18612. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1995, passando externo, baixar para lá. Bom dia, 1995, complete a aproximação, ou reporte na DA, guarde pista livre para o próximo. Guarda livre, gol 1995. Tá, 3201, 106 a bordo, 3 horas de autonomia alternando Guarulhos para o táxi. Piado 330, Guarulhos, 106, no ponto de espera 186, táxi via Pátio e Índia. A torre 186 confirmando, 1013 o ajuste. 1013 autorizado via Índia, torre 186, 3 e 10, autonomia, alta 3201. 3 e 10, no 804, no solo, aos 42, agiliza a liberação, já liberou a direita, chama o solo 129, bom dia. 219, bom dia, muito obrigado. 804. O no 995 da Gol, tá livre pouso na 10, 110 com 8 nós, o vento. Livre pouso, Gol, na 10. chance da Taxi Juliette para ingresso do pátio? Com reportagem da Juliette, 1804. Salvador, Rio 5973. Siga, Rio. Salvador, Rio 5973. Eu sigo 5973. Então, bom dia, tá 3171, informação Golf. 171 no comércio do sol. 5x5. Guarulhos, aguarde cópia. Escuta. 1804, portão 10, autorizado ingresso Juliette. Ingresso Juliette, vai pro portão 10, 1804. 5973, comercial. Agora recebemos 5973, o estimado com a senhora é daqui só uma hora, 2 horas. Poderia informar a subida prevista para Recife, por favor? É, permanece a Pucaracaju. Ok, muito obrigado. Paulo Salvador, muito boa tarde, com 995, Litrão. 995 para o portão 612, ingressa Juliette. Juliette para o 612, 995. Cópia. 3171, não? Guarulhos autorizado 360, apesulu 44, púbito e após direto, decolando da 10, curva à direita, saindo da Euleda, Eudes, controle na frequência 1935 e aciona 5107. 3171 foi aprovado, Guarulhos 360, apesulu 44, até púbito, depois vai direto. Na zero à direita da El, Lida, após eu desconfirmando, 1935, eu controle 5107 e o transponder, 3171. Estimativo, da El, Lida, após Lida, eu disse, chamo para posicionamento. Chamanal 3171, grato. Dor, bom dia, Gono 795, formação Golf. 1-7-5, bom dia, acione identificação, voe para Bonf, na chegada Bonf, desse mantém o nível 050, o ajuste no 03. 013-050 e pro de Bonf, igual no 7-5. Luta livre, a linha decolada 10, venta de 1-10 graus com 8 nós. A linha decolada 10, tá 3201. Tiago, tá 3201. Tá livre decolagem, 110 com 8 nós. TAM 3201 decolou aos 49, controle em 119.35. Bom voo e bom dia. 135, bom dia. Controle TAM 3201, bom dia. TAM 3201, bom dia. Contato radar na decolagem. Submantém o nível 360. Foi Leda após Leda Bridge. 360, Leda Bridge, TAM 3201. O 1897 reduza para 2109 nós, desse mantém a 3 mil pés. 2109, 3 mil pés, 897. Salvador, bom dia, tá 3597, gente da Golf. Tá 3597, bom dia, senhora identificação, voe Bonf, chegada Bonf, desse mantém o nível 060, o ajuste no 093. Identificou, chegada Bonf, ajuste no 093, descendo para o 060, tá 3597. Luna 607, complete aproximação, torre 98, decimal 6. 86, bom dia. Luna 897, desce, mantenha 2 mil pés, o ajuste no 03, reduza para 1,80 nós, reporta estabilizado no ILS, que se rida pista no 0. 2 mil pés, no 03, reduzindo para 1,80, vai chamar essa pista do ILS da 0, vou no 897. Luna 705, vou e pelo, desce, mantenha 4 mil pés, o ajuste no 03. 7 pelo 1013, o gol no 7 no 5, descendo para 3000? 3000, correção, 4000 pés. 4000, gol no 7 no 1 no 5. Bom dia, gol 607, no externo, baixado travado, né, 1-0. 971. Negar 1-0, 1-3, e o vento é 1-2-0 graus com 5 nós. Tem possibilidade, gol 607. Salvador, o gol no 7 no 5, desvio à direita, 250, por... até através de pelo. No 7 no 5, após desvio, joio pelo. Após desvio, pelo, gol no 7 no 5. Salvador, 897. 897, passando Duna, complete aproximação, torno no 8 decimal 6. Salvador, bom dia, boa noite, 97, passou Duna. Uno 897, bom dia, pode passar no externo, baixar a travada. Baixar no externo, boa noite, 97. No submantenho nível 360, chame centro Recife no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. Subindo para 360, 125, 1, 1, 3325, OTAN 3201. Solo 54, agilize a liberação à direita, chame o solo 7219 e tenha um bom dia. 219, cara, bom dia, até daqui a pouco. TAM 3859, bom dia, informação Gol. TAM 3859, bom dia, sem identificação, autorizado chegada Bonf, daí se mantém o nível 070, o ajuste na 093. 1607, entrou, bom dia. 1607, reporte antes da Taxi Juliette. Padrão Juliette, 1607. A bordo. Gente, que o senhor transporta órgãos vitais e é o número 3 agora na aproximação. É. Luna 7-5, confirme por mais quantas milhas irá efetuar desvios. O centro não tem seu plano, confirme se não foi feita uma mensagem de cancelamento desse voo. Só está com o meu companheiro. Tem condições de manter a velocidade até Duna, né? Afirma, tem condições após desvio Duna, agora no 7-5.